maré, ô maré. Ê maré, ô maré. Totonho de maré é capoeira. Totonho de maré é da Bahia. Ê maré, ô maré. Se for à Bahia pra buscar o seu axé, lembre de Mestre Bimba e de Totonho de Maré. Ê maré, ô maré. Ê maré, ô maré. Na roda do cais do porto ele mostrava o seu valor. Era um grande capoeira e também estivador. Ê maré, ô maré. Ê maré, ô maré. Revirando as lembranças, as memórias do passado, recordei um capoeira que poucos estão lembrados. Ê maré, ô maré. Ê maré, ô maré. Totonho de maré é capoeira. Totonho de maré é da Bahia. Ê maré, ô maré.